Graça e paz, irmãos e irmãs, com gratidão ao Senhor, nós vamos compartilhar mais um capítulo da Bíblia. Segundo livro de Samuel, capítulo 2. Segundo livro de Samuel, capítulo 2. Nós vamos abrir essa devocional com um texto enviado pela equipe do irmão Everson, lá em Atibaia. Parece que também há pessoas que enviam para eles e que são de São Paulo, e eu fico no aguardo das informações mais precisas. Diz assim o texto: a fidelidade de Deus não falha. Tudo que ele faz é justo e bom e sem erros. Quando Deus age, podemos ter a confiança que ele vai fazer o que é melhor, porque ele é fiel. Nenhuma pessoa é perfeitamente fiel em tudo que faz, mas Deus é. Quando nós não somos fiéis, Deus continua fiel, porque ele é sempre consistente. E se Deus é fiel, sabemos que receberemos a recompensa que ele prometeu a quem nele crê. Eles nos desejaram um dia abençoado e nós também desejamos a eles, Everson e equipe, a bênção do Senhor ainda nesse final de dia, nessa noite e todos os dias da vida de vocês. Eu só peço a vocês, mais uma vez, não deixem de mencionar de que autor vocês estão enviando, ou de que site estão tirando, de que blog, porque nós precisamos sempre dar o crédito às pessoas que escreveram. Então, repito, eu fico no aguardo das informações particulares dos quatro irmãos, são três irmãos e uma irmã, e fico sempre, todos os dias, no aguardo de vocês dizerem qual é o site, ou qual é o blog, qual é o local que vocês estão extraindo, para que nós possamos dar o crédito necessário. Aleluia, louvado seja Deus por essa palavra devocional. Agora, para a alegria do coração de todos que têm orado nesses 5 anos, eu passo um extrato do relatório geral de 2 dias atrás, tá bem? 2 dias atrás, o nosso total geral de escutas e visualizações chegou a 378.114 escutas ou visualizações. 378.114 escutas ou visualizações. Isso somando o WhatsApp, o blog, o YouTube. Os países são Brasil, países que estão ouvindo, Brasil, Uruguai, Estados Unidos da América, Alemanha, Austrália, Emirados Árabes, França, Países Baixos, uma região desconhecida que, com quase certeza absoluta, é um país onde o evangelho é proibido, Canadá, a Rússia, Arábia Saudita, a República Tcheca, o Reino Unido, não dá para saber qual dos países do Reino Unido, Seychelles, Ucrânia, Argentina, Turquia, Espanha e um outro país com um número muito grande de acessos também. O Google não coloca o relatório. Não vem com o nome, e esse número só ficaria atrás do Uruguai, até à frente dos Estados Unidos, o que nos dá indícios de que seja um país mesmo e não só um território de algum lugar. Para nossa alegria, louvor, para glorificar o nome do Senhor, eu passo esse relatório a vocês e também complemento pedindo: mande mais um nome do WhatsApp. Nós queremos mais um nome. Quando começamos, eram só aqueles amigos que estavam orando para minha recuperação há 5 anos atrás, 5 anos e 6 meses atrás, pela minha recuperação de saúde, mas hoje isso tomou uma proporção que eu jamais podia imaginar. Então, mande mais um nome para o WhatsApp, mais um nome, informe do blog logos7.blogspot.com. E no YouTube também. Não deixe de enviar. Metanoia, o canal Metanoia, Pastor Sérgio Gama, Lavoura, Pastora Margarete, da Silveira Gama Lavoura, e você vai chegar no canal Metanoia. Esse ano nós vamos trabalhar firmes no YouTube, tá bem? Uma série de problemas aconteceram, mas com Cristo no barco, tudo vai muito bem e passa o temporal, e nós temos certeza que o temporal vai passar e nós vamos avançar no YouTube. Então, isso tudo, um extrato do relatório para você saber: os livros mais visitados, Apocalipse, Eclesiastes, Lições para Líderes, Jeremias. Um testemunho da pastora, o Eterno fechou a sepultura, Mateus, Gênesis e Êxodo. Mas certamente, com o passar de cada mês, bimestre, nós vamos tendo a procura por outros livros também. Então, louvado seja Deus, e encerro dizendo a você: invista em árvore frutífera, árvore que não dá fruto, Jesus mesmo amaldiçoou. Tanto o fruto do Espírito é o mais importante, como o fruto ministerial. Invista em árvore frutífera, invista em vidas que dão frutos, porque ficar investindo por investir aqui e acolá, não resolve. E o nosso Pix é logo daqui a 1 semana e meia, no máximo 2, estará pronto o segundo Pix, mas por enquanto o Pix é 247-190-158-16 ou 16. Repito, o Pix: 247-190-158-16 ou 16. Eu estou falando 16 porque há pessoas de outros países. Recentemente, um irmão de um outro país, não vou identificar, mas disse que queria fazer uma oferta. Então, vamos falar 6, que aí é uma forma de ser mais facilmente identificado. Tá bem? Louvado seja Deus por tudo isso. Nesse período de 5 anos e 4 meses, 378 mil pessoas, 114, ouviram ou visualizaram as mensagens nesses instrumentos que eu mencionei. Louvado seja Deus, e o meu pedido para o Senhor é: toca em mais um. Nós queremos mais um, uma vida que se converta, uma vida que tenha convicção desse novo nascimento, uma vida a mais que seja batizada, uma vida a mais que se torne discípulo de Jesus, uma vida a mais que, de fato, entenda o que é justificação, salvação e santificação, uma vida a mais que seja de fato santificado, uma vida a mais que se torne discípulo do Senhor Jesus, uma vida a mais que se torne multiplicador dessa palavra, multiplicador do Evangelho de Cristo Jesus. E toda a Bíblia aponta para os Evangelhos, então seja assim. Amém. Agora vamos, tendo feito o relatório e já lido a devocional, vamos fazer a leitura de 2 Samuel, capítulo 2, cuja temática principal é a nova unção de Davi. Davi foi ungido no ambiente mais familiar, caseiro. Isso, mesmo tendo sido caseiro, ficou notório, foi sendo espalhada essa informação e o testemunho da vida dele, até que ele vai passar por esse capítulo 2 e vai ser ungido na presença de mais testemunhas. Capítulo 2, versículo 1. Passados esses acontecimentos, Davi consultou a Deus, o Senhor: deverei subir a governar alguma das cidades de Judá? E Javé lhe respondeu: sobe. Então Davi indagou: a qual subirei? E a resposta foi: a Hebrom. E assim Davi subiu para Hebrom com suas duas esposas, Ainoã de Jezreel e Abigail, viúva de Nabal, o carmelita. Davi também levou os seus soldados com as suas famílias e eles ficaram morando nas cidades vizinhas a Hebrom. Então os cidadãos de Judá foram a Hebrom e ali ungiram Davi, rei da tribo de Judá. Importantíssimo. Grife na sua Bíblia ou no seu celular, faça uma anotação também. Versículo 4, 2, capítulo 2, versículo 4. Então os cidadãos de Judá foram a Hebrom e ali ungiram Davi, rei da tribo de Judá, informado de que os moradores de Jabes-Gileade haviam sepultado a Saul. Meus queridos irmãos, irmãs, Davi já havia sido primeiramente escolhido, como eu disse, chamado e ungido por Javé, através do seu profeta Samuel, em singela cerimônia particular. Foi lá em casa, na casa deles, né? E houve o derramado óleo, e foi mais singelo e mais particular. Na presença da própria família de Davi, nós vimos em 1 Samuel, capítulo 2, versículo 10, capítulo 9, versículo 16. Aqui, entretanto, a celebração da unção é repetida diante da aclamação e do reconhecimento público de toda a tribo de Judá e Simeão. Confira Josué, capítulo 19, versículo 1, Juízes, capítulo 1, versículo 3. Louvado seja Deus por essa aclamação de Davi como rei de Judá. Versículo 5. Davi enviou-lhes alguns homens com a missão de lhes entregarem a seguinte mensagem: bendito sejais de Javé por terdes realizado essa obra de misericórdia para com Saul, vosso senhor, e lhe terdes dado uma digna sepultura. Olha a postura de Davi, sempre leal, sempre digno, sempre alguém que soube estar debaixo de autoridade. Versículo 6: Que Iavé tenha para convosco misericórdia e bondade, e eu também vos farei bem, porque assim procedestes. E agora, enchei-vos de coragem e sede valorosos, porque Saul, vosso rei, está morto. Quanto a mim, a casa de Judá já me sagrou seu rei. Versículo 8. Aí Isbossete torna-se rei de Israel. Enquanto isso, Abner, ben Ner, ou Abner, filho de Ner, comandante do exército de Saul, levou Boshet ben Saul, ou como conhecemos Isbossete, filho de Saul, a Mahanaim, ou Maanaim, onde o proclamou rei de Gileade sobre todos os assuritas em Jezreel, Efraim, Benjamim e por toda a terra de Israel. Isbossete, filho de Saul, tinha 40 anos quando começou a reinar sobre Israel e reinou 2 anos. A tribo de Judá, porém, seguia Davi. Davi reinou em Hebrom sobre a tribo de Judá durante 7 anos e 6 meses. Vocês já percebem com clareza que as 12 tribos de Israel não viviam em harmonia. Já percebe-se que havia uma celeuma entre as tribos do norte e as tribos do sul. Isso fica claro aqui quando Isbossete se torna rei de Israel e Davi rei em Judá. Então, já percebe-se desde agora o problema que vai mais adiante levar a uma separação efetiva entre o reino do norte e o reino do sul. Versículo 12. Davi vence Isbossete. Abner, filho de Ner, e o exército de Isbossete, filho de Saul, partiram de Maanaim e marcharam para Zibeon. Joabe, filho de Zeruia, e os soldados de Davi foram ao encontro deles no açude de Gibeon. O grupo tomou posição num lado da represa e a outra tropa no outro posto. Então Abner propôs a Joabe: deixa que venham alguns jovens e lutem diante de nós. Joabe prontamente respondeu: que lutem. Vieram eles e foram contados 12 guerreiros de Benjamim por Isbossete, filho de Saul, e 12 da guarda de Davi. E aconteceu que cada soldado conseguiu agarrar seu adversário pela cabeça e fincou-lhe o punhal no lado, e juntos caíram mortos. Por esse motivo, aquele lugar, situado em Givom, ou Gibeon, para nós, ficou conhecido como Eucate Hassurim, campo dos punhais hostis. Houve naquele dia uma terrível e sangrenta batalha, e Abner e todos os homens de Israel foram derrotados pelos soldados de Davi. Estavam lá os 3 filhos de Zeruta, Joabe, Abissai e Azael. Ora, Azael era rápido na corrida como as gazelas selvagens. Ele se lançou em perseguição de Abner, sem se desviar das suas pegadas, nem para a direita, nem para a esquerda. Abner olhou para trás e indagou: És tu, Azael? E ele replicou: Sou eu. Então Abner recomendou-lhe: Vai para a direita ou para a esquerda. Captura um dos meus soldados e apossa-te dos seus despojos. Mas Azael não quis abandonar seu objetivo de persegui-lo. Abner voltou a advertir Azael, exclamando: Deixa de seguir-me, porquanto não quero ferir-te de morte. Como poderia eu encarar teu irmão Joabe nos olhos de novo? Como Azael se recusasse a afastar-se, Abner lhe desferiu um golpe com sua lança que perfurou o estômago e a ponta saiu pelas costas. Azael caiu e morreu imediatamente ali mesmo. E todos que iam chegando ao lugar onde Azael caíra e morrera, ali se detinham. Então Joabe e Abissai perseguiram a Abner. Ao final do dia, chegaram à colina de Amá, que está a leste da cidade de Guia, na estrada que vai para o deserto de Gibeon. Os soldados da tribo de Benjamim, seguindo Abner, se reuniram novamente, formando um só grupo, e ocuparam o alto de um morro. Então ouviu-se Abner gritando para Joabe: Continuarás com tua espada a derramar sangue para sempre? Não sabes que isso só levará mais amargura? Até quando te demorarás em ordenar as tuas tropas que desistam de perseguir teus próprios irmãos? Diante do que Joabe exclamou em resposta: Juro por Yahvé, o nome de Deus, que se não tivesse erguido a tua voz, o meu exército perseguiria cada um dos teus irmãos até amanhã de manhã. Em seguida, Joabe mandou soar a trombeta e todo o exército suspendeu o combate. Cessou a perseguição a Israel e terminou completamente a guerra. Abner e seus homens caminharam durante toda a noite pela Arabá, o Vale do Jordão. Atravessaram o Rio Jordão e, depois de marcharem toda a manhã no dia seguinte, chegaram à cidade de Maanaim. Assim que Joabe cessou sua perseguição, reuniu toda a sua milícia e verificou que estavam faltando 19 guerreiros além de Azael. Porém, a guarda de Davi havia matado 360 soldados de Abner, todos eles pertencentes à tribo de Benjamim. Levaram o corpo de Azael e o sepultaram no túmulo de seu pai em Belém. Depois disso, Joabe e seus guerreiros marcharam durante toda a noite e chegaram a Hebrom ao raiar do dia. Que Deus abençoe a sua santa palavra. Meus irmãos e irmãs, não vamos deixar de observar que o Senhor pretende de nós, como corpo de Cristo, aquilo que não aconteceu entre as tribos de Israel. As tribos de Israel se deixaram levar por uma divisão. O Senhor pretende que nós vivamos a comunhão. Também observemos nesse capítulo que primeiro Deus chama, e às vezes esse chamado é um chamado mais singelo, mas particular, até a cerimônia pode ser particular, pode ser na própria família, um momento em que Deus de fato escolhe alguém. Mas haverá o um momento onde a celebração dessa unção será repetida diante da aclamação e do reconhecimento público de toda a comunidade da fé. Então, primeiro, não permitamos entre nós que haja outro espírito senão o espírito da comunhão, o viver em comunhão, que não haja entre nós um ferindo ao outro. Aqui, já falamos mil vezes, a luta ainda era contra carne e sangue, por isso você vê esses relatos, um matando o outro e com sua lança ferindo o outro, que são coisas assim, que nos entristecem. Embora hoje saibamos que a nossa luta não é contra carne e espírito, nós temos que manter a comunhão e lutar contra todo principado, potestade, dominador desse mundo tenebroso e jamais permitir que a comunhão se quebre entre nós. Em segundo lugar, que nós lembremos sempre que alguém pode ser chamado, mas esse chamado que no início pode ser no próprio coração, um dia será confirmado pela comunidade da fé. Em terceiro lugar, que os verdadeiros chamados por Deus acabem ocupando o lugar, o ministério que Deus tem para essas vidas. No caso aqui, Isbossete, estimulado e mal estimulado por lideranças, assumiu um pouco do, por um pequeno tempo, um espaço devido, segundo aquilo que ele tomou de poder e autoridade, ele se apossou de um lugar onde ele não seria rei. Que entre nós jamais haja isso, que alguém se aposse de um lugar onde não é chamado. Se não tem o dom, não ocupe o ministério. Eu repito. Se não tem o dom, não ocupe o ministério. Pelo contrário, que esse ministério fique sendo ocupado por aquele que foi chamado por Deus, como no caso aqui do capítulo 2, que é a unção confirmada de Davi e a sua aclamação como rei de Judá. Que essas três verdades calem fundo no nosso coração e que nós tenhamos homens e mulheres no corpo de Cristo efetivamente chamados e, no tempo certo, aclamados como participantes do ministério do corpo de Cristo. Que nós não tomemos por vaidade um lugar em que não temos o chamado para ocupar, de modo algum. Que nós jamais nos dividamos, jamais nos separemos, mas uma marca que deve ficar em nós é a marca da comunhão, da unidade, do amor, porque senão nós dividimos o próprio corpo de Cristo, assim como Israel se dividiu várias vezes, nós também somos chamados à vigilância para não dividir o corpo de Cristo. Que Deus abençoe a cada irmão e irmã e que nós extraiamos essas verdades bíblicas e apliquemos em nossa vida, em nome de Jesus. Recebamos a bênção. Que a graça do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai,